Olá, ouvintes da Web Rádio MPMG, eu sou Thaís Dutra. Hoje nós vamos conversar com o coordenador regional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande, promotor de justiça Bergson Cardoso Guimarães. Ele vai falar sobre o mutirão da área ambiental que vai ocorrer nos dias 13 e 14 desse mês em Itajubá, uma ação muito importante para a defesa do meio ambiente. Tudo bem, promotor? Tudo bem, Thaís. Muito obrigado. Obrigada pela participação. Qual o objetivo, doutor Bergson, do mutirão que ocorrerá em Itajubá? Esse mutirão que vai ocorrer no dia 13 e 14 próximos agora faz parte de um programa de atuação da Coordenadoria Regional das Promotorias do Meio Ambiente, né, aqui da Bacia do Rio Grande, que envolve todo o sul de Minas e compreende 79 comarcas e 155 municípios, portanto, é uma área bastante grande, né, no sentido de apoio às promotorias de justiça na composição de conflitos ambientais. Na verdade, em algumas regiões se denota um certo acúmulo, né, de demandas nessa área ambiental, um gargalo técnico muito grande às vezes, e o papel da coordenadoria é justamente prestar esse apoio na composição de conflitos, tentando fazer essa interlocução com órgãos técnicos. E esses mutirões têm sido muito bem recebidos pelos órgãos locais, pelo Ministério Público local, pelo próprio Judiciário, porque a intenção é justamente evitar a judicialização nesses conflitos ambientais. Sim, e qual que é o local? É no próprio fórum? Onde acontece o mutirão? O mutirão, ele vai ser na própria, nesse caso específico de Itajubá, ele ocorre na própria sede da Promotoria de Justiça. Na verdade, é feita toda uma preparação com o promotor ambiental local, né, a preparação das pessoas que irão, dos técnicos, alguns técnicos nomeados muitas vezes vão antes do próprio mutirão, algumas audiências já são designadas anteriormente, com a preparação do local, e geralmente é feito nas promotorias de justiça, ou então designadas salas próprias para esse tipo de trabalho, né? Sim. Então, nesse caso específico, vai ser na promotoria de justiça, que tem na sede própria, que tem salas que podem ser usadas. Em outras comarcas, muitas vezes, o que tem ocorrido é que o próprio judiciário fornece, no caso, a sala, geralmente, do Tribunal do Júri, para que sejam feitos esses trabalhos. Sim, e o horário já está definido? Vai ser durante todo dia da segunda-feira, dia 13, também durante até a parte da tarde, da terça-feira, que é o dia 14. Então, é uma sequência de audiências, de reuniões, né? Os profissionais técnicos, muitas vezes, ocorrem de estar assessorando também nessas reuniões, nessa composição de conflitos, que geralmente são termos de ajustamento, são TACs, são acordos, que estão, às vezes, também já judicializados, que a gente pode dar uma contribuição maior no local. E muitas vezes ocorre dos profissionais, o engenheiro florestal, o biólogo ou a profissional, ir ao local dos fatos, realmente, no mesmo dia do mutirão, para constatar alguma particularidade que não esteja muito clara ou formalizada com efeito dentro dos processos. Sim, promotor. Então, a gente pode dizer que esses mutirões, eles têm, assim, o objetivo de dar uma agilidade maior para esses procedimentos? É um dos objetivos? Isso. Na verdade, o objetivo é a agilidade, né? É tentar, assim, compor de uma forma mais equânime, vamos dizer assim, né? Mais justa, principalmente nas questões de menor potencial ofensivo, que demandam, muitas vezes, a participação técnica, e também uma interlocução, isso talvez seja o mais importante, com outros órgãos técnicos. Muitas vezes nesses mutirões têm participado também agentes do CODEMA local, que é o Conselho de Gestão Ambiental local. Muitas vezes ocorre a participação de servidores do IEF, né? Uhum. Então isso é importante para que a gente possa dar uma agilidade maior, né, em demandas que muitas vezes estão acumuladas na promotoria, e essa área ambiental, essa área realmente ela envolve uma complexidade na legislação, na questão técnica, muitas vezes muito grande. E esse trabalho, ele tem, tem sido feito dentro de programas, isso também é muito importante frisar, programas específicos. Por exemplo, ele é feito dentro de um programa que a própria coordenadoria estabelece em parceria com o terceiro setor, né? Uhum. Que é um programa da Bacia Viva do Sapucaí, por exemplo, caso de Itajubá. Se nós vamos numa outra comarca, como Lavras, fazer esse trabalho, é um outro programa que chama Prover Águas Lavras. Né? No caso de uma outra comarca, como Jacutinga, existe o Prover Águas Jacutinga, que são trabalhos específicos que estão sendo desenvolvidos dentro desse programa. O proponente desses programas é uma entidade do terceiro setor, que é a ARPA, Agência Regional de Proteção Ambiental, que tem o termo de cooperação técnica com o Ministério Público, e é sediada aqui em Lavras, sim, também no sul de Minas. Sim. O senhor falou aí de Jacutinga, né? Teve um mutirão que foi realizado lá em setembro. O resultado foi positivo? O resultado foi muito positivo, porque houve uma participação da Polícia Militar Ambiental também nesse mutirão, né? O Ministério Público local ficou muito satisfeito com o resultado, até em função da participação dos técnicos também. E isso proporcionou uma agilidade maior e uma resposta mais concreta também à sociedade em função de resultados, né? Em função de resultados concretos e visíveis. Isso foi muito importante. Isso foi feito também, volto a repetir, dentro desse programa que é o Prover Águas Jacutinga, ou seja, são ações coordenadas em que muitas vezes o resultado dessa mediação de conflitos, ela pode efetuar essa composição dentro do próprio programa. Isso é muito importante. Excelente. Tá ótimo, promotor. Muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Thaís. Obrigada. Conversamos então com o promotor de justiça, Bergson Cardoso Guimarães. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.